do rádio pra era do ódio. Rappers sonham em lotar estádio, se matando pelo pódio. Vivem como podem, entra deprê e o ópio, seguindo o plano do estado. É fake? É óbvio. Dá meu atestado, eu preciso de remédio. Taquei fogo no prédio, provoco 10 incêndios a cada assédio. Bandidos de Instagram me causam muito tédio. Muito tédio. Da mesma série, um novo episódio de Cereal Killer. Mas era Sucrilhos Kellogg's. Dos leite com pera e as suas doses de codeína. Plateia piros, menorzinho na função de abastecer de cocaína. É um assalto? Não, é só o preço da gasolina. É o preço do gás, é pra subir seu gás. É o preço do sangue na esquina, pra abastecer suas festinhas. Não é bala de festinha, essas balinhas. Na bala de investir nessas balinhas. Quer close? Dá um close. Chega mais perto pra você ver que não é o CV, é o PCC. É um braço do governo e nós anda bem desgovernado, seguindo o plano do estado. Pelo amor de Deus, meu atestado, que eu tô cansada. Ânimo nem pra sentar, só se for o dedo na bica. Enquanto eu deito no beat, sangue nos olhos sem limite. Sem tempo pra descansar, no front sem dispersar. Sem pena de desertor, cês têm Deus pra perdoar. E se até ele escreve certo pelas linhas tortas, minhas linhas não comporta. Sozinha com meu copo, o meu corpo não comporta. Essas minas são rainha, elas não se comportam. Vamos desobedecer, vamos desvirtuar. Essa porra é virtual, vamos desvirtuar. É fake, é óbvio. E me joga no mesmo saco que eu não sou santa. Não, nem muito menos bandida. Se eu fosse bandida, esses bicos tava tudo fudido. Thank you.